18 PAB 85, estou na via de 4 horas e 5 minutos, até na Confim, para o táxi. Sim, 085, 4 horas e 5 minutos copiado. Voo 87, táxi aprovado, via Pátio, Índia em Alfa. Até o ponto de espera, pistola 0, ajuste 1015. Chame pronto para decolagem no ponto de espera, pistola 0, voo 87. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 1 horas, Amarago, 1887. Boa noite, 17, a linha decola pistando 0, vento de 290 graus com 029. Afirmativa, a linha decola dando 0, gol no 87. Voo 1-8-7, decolando os 37, chame agora o controle em Salvador em 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, voo 1-8-7. Bom dia, voo 1-8-7, contato radar, sobre manter o nível de voo 360, saída da EL. 360 na da EL, voo 1-8-7. Salvador, bom dia, azul 4447 para Ideal, zona 60 com a Charlie. Informação Charlie, frequência 118.612, senhor. Ok. Autorizado pela Serra Bravo Índia Lima, nível de voo 160, decola da pista no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto Ilhéus, controle 120.8, aciona 5054, azul 4447. para estacionamento portão 1 no Zoo 4447, chame táxi. O 4447-56 a bordo, 3:30 alterno Aracaju para o táxi. E 30 Aracaju, confirme somente o POB? 56. 56 a bordo, azul 4447, tem táxi aprovado, direito até o ponto de espera, pista no zero, ajuste 1015. Chame pronto para o decolagem de ponto de espera, pista no zero, senhor. Direita, ponto de espera no 0615, 4447. Ponto, ponto, espera, pistola 0, azul 4447. Azul 4447, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0. Vento agora de 300 graus, 02 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 1-0, azul 4447. Salvador, bom dia, azul 4447. Azul 4447, contato com o radar na decolagem. Sub mantém o nível de voo no 60, sai da EL. No 60 da EL. Azul 4447.